Hold up, they want for me. It's back in your eyes. Speak with me this night. The angels have cried this night. E se as flores azuis vierem, você não estará aqui. Eu posso te sentir. As night the cars hurry up and all the races apace. And my only hope this night is give my keys. The keys I am dreaming for us, but you ever so far away. Todo sangue que enfrentamos por um dia de paz, todas as esperanças de um tempo atrás, você esqueceu. Eu não esqueço.